Oi, pessoal! Bem, hoje a gente vai direto ao ponto, né? Vamos falar sobre ansiedade, aquele peso emocional que, puxa, parece que todo mundo conhece de um jeito ou de outro. A gente está olhando uns trechos de Entregue sua ansiedade a Deus e também uns versículos da Bíblia que conversam com isso. A ideia é, sabe, como lidar com aqueles fardos que a gente carrega meio quieto, né? Pois é. E o material já começa com um convite bem direto, assim. Exato. Aquela coisa de entregar as preocupações para Deus. O texto descreve ele como alguém que cuida mesmo, ativamente. Lembra muito 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? Isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele cuida de vocês. É quase um chamado para agir, né? E isso, olha, toca numa necessidade muito humana, eu acho, de buscar alívio, um lugar seguro para essas tempestades internas, sabe? É como se fosse uma resposta espiritual para quando a gente se sente sobrecarregado. Bem universal isso. É verdade. E uma coisa que eu achei legal no texto é que ele valida aquelas ansiedades que a gente nem sabe nomear direito. Aqueles medos meio escondidos, sabe? Reconhecer que isso é real parece ser o primeiro passo ali no material. Exatamente. E a partir daí, o texto traz uma promessa. A promessa de descanso. Me lembrou na hora Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É uma oferta, né? Não é só se acalma aí. É tipo, vem cá que eu te ajudo. Sim, uma oferta ativa de alívio. Quase o oposto daquela inquietação da ansiedade, né? Totalmente. E a insistência na constância desse cuidado. Isso é forte no texto. Usa umas imagens bem marcantes, né? Tipo, Deus ouve o clamor do seu espírito. Isso. E que ele já está presente antes que você o chame. Que o cuidado dele é constante e envolvente. Aquela coisa de agir por trás das nuvens. Sim, sugere uma presença que talvez a gente não perceba o tempo todo, mas que está lá, sabe? Trabalhando, mesmo sem a gente ver. É reconfortante pensar assim. Com certeza. E essa constância se conecta muito com a ideia de consolo, de segurança, mesmo nos momentos mais escuros. Como diz o Salmo 23, né? Mesmo quando eu andar por um vale de sombra e morte, tu estás comigo. Essa parte... Exato. A presença divina como fonte de segurança contra o medo. O Salmo 145 também reforça isso, dizendo que Deus está perto de quem chama por ele com sinceridade. Para quem sente a ansiedade como um isolamento, essa promessa de proximidade é fundamental. E o material não fica só na ideia, né? Ele aponta para uma ação prática, sugere uma pausa, buscar essa conexão, e de um jeito bem acessível, achei. Como assim? Tipo, ir até Deus como você está, sem precisar fingir, sem pré-requisitos. Ah, entendi. Liberar o peso sem ter que se arrumar primeiro, digamos assim, sem depender do que os outros pensam. Isso. Parece libertador por si só, né? Totalmente. No fundo, o que esses trechos estão construindo é a ideia de que a fé pode ser um caminho ativo para a gente lidar com a ansiedade, para dar um novo significado a ela. O texto fala em transformar a ansiedade em adoração, a carga em descanso, a espera em esperança. Uma transformação mesmo. É. O ponto central é essa confiança nesse cuidado, nessa presença constante que o texto afirma. E a oração no final do texto. Parece um modelo prático, né? De como colocar essa entrega em palavras. Resume bem a intenção. Agradecer por esse refúgio, pedir ajuda para soltar a ansiedade e, tipo, escolher descansar nesse amor, nessa presença. Sim, um guia mesmo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar depois, né? Claro. Bom, se a gente considera essa ideia de entrega, de um cuidado divino que está sempre ali, mesmo que escondido, o que significa na prática, no dia a dia, lançar a ansiedade? Como é que essa confiança funciona quando as coisas ao redor, as causas da ansiedade, talvez não mudem na hora? Boa pergunta. Como essa confiança vira algo concreto no meio da tensão toda? Fica aí para a gente refletir, né?